você. Magia de amor, os meus olhos nos seus, e o segredo ficou só nosso. Não posso esperar o tempo passar. Nasce uma explosão de desejos dos sentidos. Seja você quem for, quero ser seu herói, indefeso bandido. Mas deixa eu entrar no seu jeito de amar, penetrar nos momentos lindos. Só eu e você seremos iguais. Tudo que eu tenho é de sentir, poder te tocar, voar nas asas do prazer. Tudo que eu quero é te abraçar, poder viajar, teu corpo inteiro me perder. Tudo que eu quero é te sentir, poder te tocar, voar nas asas do prazer. Tudo que eu quero é te abraçar, poder viajar, teu corpo inteiro. O tempo todo com você. E agora, pra cantar comigo, o meu amigo Júlio Mendes. Deixa comigo, Nego Baiano, do grupo Cantares. Lá de uma emoção, se o cenário é a vida, rostos na multidão, e uma luz escapou, esbarrou em você. Magia do amor, pôs meus olhos nos seus, e o segredo ficou só nosso. Mal posso esperar o tempo passar. Nasce uma explosão de desejos nos sentidos. Seja você quem for, quero ser seu herói, indefeso bandido. Mas deixa eu entrar no seu jeito de amar, penetrar nos momentos lindos. Só eu e você seremos iguais. Tudo que eu quero é te sentir, poder te tocar, voar nas asas do prazer. Tudo que eu quero é te abraçar, poder viajar, teu corpo inteiro me